Rodriguinho tá vindo! Nossa, cara, o Rodriguinho, rei das ondas! Ai, quem não conhece o Rodriguinho? Ai, ele é muito mais maneiro que os Mativos. Foi com ele que eu fumei meu primeiro pack. Sério? Ele que me ensinou a surfar. Ai, o Rodriguinho tem toda a ginga do reggae. Rodriguinho Paixão. Rodriguinho Paixão. Impostura! Falei com os índios da aldeia. Me disseram o seu nome, eu escrevi na areia. Tem a paz de uma criança, olhos de gavião. Pessoa iluminada, é brother, é irmão. Deitado lá na praia, fumando um baseado. Passaros coloridos, você ficando bronzeado. Havaianas e sungão. Havaianas e sungão. Rodriguinho, Rodriguinho Paixão. Havaianas e sungão. Havaianas e sungão. Rodriguinho, Rodriguinho Paixão. Vamos dar as mãos, agradecer a Iemanjá. Somos todos irmãos com a proteção do nosso Já. Você me encanta, quero ser o seu neném. Vamos para as ondas, no vai e vem. A tarde terminando, vem ver o pôr do sol. A noite começando, tu caiu no meu anzol. Havaianas e sungão. Havaianas e sungão. Rodriguinho, Rodriguinho Paixão. Havaianas e sungão. Havaianas e sungão. Rodriguinho, Rodriguinho Paixão. Vou pegar o seu cabelo, te deixar uma gracinha. Colocar um aplique e fazer umas trancinhas. Depois é só usar aquele seu gorrinho amarelo, verde, preto, reggae do Rodriguinho. Tatuagem de rena pra ficar bem bonitinho. Só lua e golfinho em cima do cofrinho. Havaianas e sungão. Havaianas e sungão. Rodriguinho, Rodriguinho Paixão. Havaianas e sungão. Havaianas e sungão. Rodriguinho, Rodriguinho Paixão. Rodriguinho Perdição. Oh, Havaiana de Miçanga. Perdição. Gatinho do surf. Passa a bola aí, passa a bola. Olha só como ele joga bem. Delícia. Ui. Nossa.